imitando o jeito de ser do gaúcho. No amanhecer do Rio Grande, todos sábados, das 6 às 9 da manhã, ao clarear do dia, aqui na Rádio Rural, você ouve Um Canto Rural. Um importante espaço no rádio para se ouvir a boa música, a charla campeira e a poesia gaúcha. Um Canto Rural. Apresentação: Edilson Vilagrã Martins. Rádio Rural AM 1120 Estéreo. A rádio que toca o Rio Grande. Rádio Rural, a rádio que toca o Rio Grande. Nosso departamento comercial está à sua disposição pelo fone fax 218-5748 ou pelo e-mail rural@rbsradios.com.br. Rádio Rural, a rádio que toca o Rio Grande. Do Mate. Apresentação: Ernesto Fagundi. O gaúcho quer cantar, a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos prados que não têm fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Comigo de um amor de olhares nasceu, de um amor que depressa floriu e tão cedo morreu. Rio Grande do Sul, eu um dia voltarei. Pra rever meu bem querer, e depois, se ela ainda quiser, só nós dois a sonhar e a sorrir. Rio Grande do Sul, vou chorar ao partir. Rio Grande fala comigo de um amor que de olhares nasceu, de um amor que depressa floriu e tão cedo morreu. Rio Grande do Sul, eu um dia voltarei. Quiser só nós dois a sonhar. Rio Grande do Sul, vou chorar ao partir. Desencilhem o pingo, troquem as botas por cômodas alpargatas, afrouxem a guaiaca e ensilhem mate novo. Está no ar a hora do mate, aqui na Rádio Rural, a rádio que toca o Rio Grande, tchê. Meu tio me disse: junta a tralha e pega a estrada. Se queres ser cantador, pois nesse mundo de artista tem muita coisa imprevista, mas muita pra acontecer. Eu acredito em você. Leva a viola afinada e a garganta 100%. Vai buscar teu alimento, não teima contra o destino. Te conheci bem, menino, cantando ao lado do pai. Canta pra quem quer te ouvir e ouve quem quer te falar. Vai, vai, vai, violeiro, vai, não demora. Canta tua aldeia, canta o teu Rio Grande, estrada fora. Vai, vai, vai, violeiro, vai, não demora. Canta tua aldeia, canta o teu Rio Grande, estrada fora. Pois quem ama a terra e representa a voz desse rincão, um pouco de cordiona no galpão, os versos de algum poeta ou pajador. Amor por este chão onde eu nasci, é um chimarrão nas margens do Inhanguí e o Rio Grande do Sul no coração. Vai, vai, vai, violeiro, vai, não demora. Canta tua aldeia, canta o teu Rio Grande, estrada fora. Vai, vai, vai, violeiro, vai, não demora. Canta tua aldeia, canta o teu Rio Grande, estrada fora. Vai, vai, vai, violeiro, vai, não demora. Canta tua aldeia, canta o teu Rio Grande, estrada fora. Vai, vai, vai, violeiro, vai, não demora. tua aldeia, canta o teu Rio Grande estrada fora. Vai, vai, vai, violeiro vai e não demora. Canta tua aldeia, canta. Estrada fora, esse poema do meu mano e meu parceiro Neto Fagundes, que eu gravei no CD Sul. E antes, na abertura, foi Gauchinha Bem Querer, homenagem do paulista Tito Madi ao Rio Grande do Sul, na voz dessa dupla maravilhosa que saiu lá de Pelotas e conquistou o coração de todo o Rio Grande do Sul e o coração do Brasil. Cleiton e Cledir, é a hora do mate começando na Rádio Rural, a rádio que toca o Rio Grande. E na hora do mate, tem erva mate Barão, há 50 anos fazendo... Rádio Rural, a rádio que toca o Rio Grande. Nosso departamento comercial está à sua disposição pelo fone fax 218-5748 ou pelo e-mail rrural@rbsradios.com.br. Rádio Rural, a rádio que toca o Rio Grande.